it's a public display, like a dozen a day. Walking, we plucking away at it, I'm running away. Cause the Doyle's is closed, and it never was closed. So I'm never exposed when I'm hella morose. Cause I'm telling them nobody, my skeleton shows. With its elephant nose and its pelican bones. Watch how I carry it home, cause the story it goes. There's a spork in the road, and we got to the bar. But then the Doyle's was closed, and it never was closed. Even whenever it snowed, every night it was there. Either there or a show, every answer is there. Every question is no, never questioned before. So we guessing it's home. So we guessing it's home. So we guessing it's home. So we guessing it's home. Everybody's secrets inspire all of my scenes. I write in all of my fantasies and I die in all of my dreams. My superpowers I maintain, I take control of my scene. Y'all see what I can't say all of the scene. I done told some goofy shit that sounded like a poem. I spun around in circles on the globe. So who the hell could ever feel at home? Some goofy shit that sounded like a poem. I spun around in circles on the globe. So who the hell could ever feel at home? Yeah. We live in a space that should've never existed. We used to the taste of a human in space. We were in the room, only a few could replace it. And doors is closed, I'm avoiding my nose. It smells like if you imagine you boiled a rose. And the oven is on, and the coil's exposed. And we pulling the door, like we did it before. And now we trying to deal with heat that we shouldn't absorb. And the story it goes, there's a spork in the road. And we got to the bar, but then no Doyle's was closed. And it never was closed, even whenever it snowed. Every night it was there, either there or a show. Every answer is there, every question is no. Never questioned before, so we guessing it's home. So we guessing it's home. So we guessing it's home. Everybody's secrets inspire all of my scenes. I write in all of my fantasies and I die in all of my dreams. My superpowers I maintain, I take control of my scene. Y'all see what I can't say all of the scene. I done told some goofy shit that sounded like a poem. I spun around in circles on the globe. So who the hell could ever feel at home? I done told some goofy shit that sounded like a poem. I spun around in circles on the globe. So who the hell could ever feel at home? I done told some goofy shit that sounded like a poem. I spun around in circles on the globe. So who the hell could ever feel at home? Some goofy shit that sounded like a poem. I spun around in circles on the globe. So who the hell could ever feel at home? I done told some goofy shit that sounded like a poem. I spun around in circles on the globe. So who the hell could ever feel at home? Olá, muito boa noite. Começamos a emissão de hoje com Open Mic Eagle. A Mosca. Um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Bom, e cá estamos, mais uma emissão da Mosca. Sejam muito bem-vindos, o meu nome é Alexandre Pinto. Hoje temos muita coisa para ouvir, infelizmente algumas das escolhas foram pautadas não pelos melhores motivos. Faleceu esta semana Mark E. Smith, dos icónicos lendários The Fall. Vamos dedicar parte da emissão ao icónico grupo britânico. Mas temos muita coisa para ouvir, vamos ainda recuperar Arto Lindsay da emissão anterior, que para quem não ouviu... Foi uma emissão relativamente planeada, mas depois, a meio do caminho, perdemos-nos em experimentações e divulgações sobre o futuro da rádio. Bom, se quiserem ouvir essa emissão agora, não necessariamente agora, porque agora está a acontecer isto, mas em breve podem ser patronos no Patreon e desbloqueiam os podcasts com mais regularidade. Eu estou a ser um autêntico, enfim, sellout, mas é assim que a vida funciona. E Bom, vamos seguir com os The Fall. É por aqui que começamos hoje. Normalmente reservamos alguma experimentação para o final da emissão, mas hoje entramos a pé juntos. Os The Fall são um dos grupos mais importantes, mais relevantes do que aconteceu depois do punk e o que muito abrangentemente se designa como pós-punk, que engloba uma série de estéticas de grupos de épocas não tanto, eles são todos relativamente contemporâneos. E os The Fall foram muito ativos nesse período e até 2017 editaram sempre com muita frequência. Acho que foram mais de 40 discos, enfim, com várias fases, várias sonoridades, mas sempre foram muito experimentais. Há uma frase do radialista John Peel, que foi, enfim, para quem não se recorda, John Peel foi um dos grandes radialistas da BBC e um dos grandes vultos da divulgação musical, sobretudo via rádio, na década de 70 e 80. Já falecido também, e John Peel gostava muito, muito dos The Fall, e há uma frase dele que os resume: always the same, always different. E, bom, a frase vai saber e não é grande coisa, mas no âmbito dos The Fall quer dizer muito. Posto isto, vamos deixar-nos de cantigas, passamos aos The Fall, vamos ouvi-los. Vamos ficar com Repetition, que é uma música, uma espécie de declaração de intenções, porque a repetição é de facto uma das suas maiores influências e algo que utilizam recorrentemente nas suas músicas. Foram, já agora, abertamente influenciados pelo Scan, que dão a música ao genérico do programa. Ficamos com os The Fall, Repetition, e até já. Right noise! Fancy music, are we digger? Are we digger? Are we digger? Repetition, are we digging? Repetition, a repetition of the drum. The three R's. Repetition. You don't love repetition. A repetition in the music, and we're never gonna lose it. President Carter loves repetition. China, a repetition in America, a repetition in West Germany. pleasure. We dig it, we dig it, we dig it, we dig it. Repetition, repetition, repetition. A repetition, repetition, wriggles on a phone. Whoa, whoa. There is no hesitation. This is your situation. Continue and blind generation. Blind generation. Same old blind generation. Grooving blind generation. Swinging blind generation. Repetition, repetition, repetition. Ficamos com esta Repetition dos The Fall. Estamos, creio, no ano de 1979. Há várias coisas a assinalar acerca dos The Fall. Vou começar por um pormenor que não é assim tão relevante, mas ao longo do tempo e à medida que os anos foram passando, os discos foram reeditados e adicionavam músicas ao alinhamento dos discos. E eu acho que não me recordo assim de nenhuma outra banda que faça isto, ou seja, lançar um disco, por exemplo, em 79, como é o caso, penso eu, deste Live at the Witch Trials. E esta música foi lá incluída mais tarde, penso que não fez parte do alinhamento original. Uma que fez foi esta Industrial Estate, que vamos ouvir agora. Eu tentei, nesta seleção, não sendo um conhecedor ávido do trabalho dos The Fall, tentar apanhar várias épocas e várias sonoridades. Marcus Smith integrou os The Fall ao longo de toda a história da banda. Se começaram, portanto, em 1970 e picos, e até 2017 foram 40 e muitos anos com os The Fall, muitas vezes a mudar de membros, com muitos problemas. Há uma célebre história de quando, a meio de um concerto, expulsa os membros da banda de palco. E já para a fase final da sua vida, tinha muitas dificuldades em subir a palco, mesmo assim fazia-o, às vezes com algum sacrifício. E há concertos que começou no palco e a meio passa para os camarins e continua lá a cantar. Enfim, um projeto intenso e com uma história intensa ela também. Ficamos com Industrial Estate, ainda com os The Fall, e vamos ouvir mais algumas deles, e depois passamos para Arthur Lindsay. Mas temos ainda muito que explorar dos britânicos The Fall. Até já. A partir daqui as faixas começam a ficar mais curtas. Esta, na verdade, ainda não tinha acabado, acho que me precipitei um bocado. E ainda no disco Live at the Witch Trials, que foi o primeiro disco de estúdio dos The Fall. Ora, falar em post-punk é, como disse, um termo muito abrangente. Designa-se como o seguimento do punk mais canónico, por assim dizer, onde as formas musicais eram mais estabelecidas. Por exemplo, os Joy Division são um bom exemplo do que pode ser o post-punk, mas nem tudo se enquadra nessa estética. Por exemplo, No Wave, no qual se enquadra Arthur Lindsay e outros nomes que por aqui passam regularmente, como James Chance, foram bastante contemporâneos e não sei se haverá alguma ligação entre o punk e o No Wave. Parece-me evidente, mas foram dois estilos bastante divergentes depois. Continuamos com os The Fall e agora no disco Grotesque, After the Gram, e vamos ficar com In the Park, e aqui um registro já diferente, mais composto, talvez. A muffles the shouts of your neighbor Anna. We'll have sex here. I think I'm so lost for colours. They'll make us wear Huckleberry masks and Huckleberry masks. You say you don't believe in Melon, but I can't do that. Especially the crap about the Huckleberry masks. Bom, e com esta faixa acho que já dá para perceber que os The Fall conseguiram de facto alcançar uma enorme abrangência no seu som. Há uma curiosa entrevista. Enfim, nesta altura, depois de Mark E. Smith ter falecido, muitas publicações recuperaram artigos antigos e entrevistas antigas. E a Quietus tem dois ótimos artigos. Um deles é um excerto de uma entrevista a três entre Mark E. Smith, a Nick Cave e outro artista cujo nome me esqueço, mas de uma banda, talvez da Ponies, da Pogies, não tenho certeza. E aquilo, a dada altura, começa a ficar um pouco agressivo pela maneira como o Mark fala. E foi também quando, em simultâneo, começava a despertar a cultura rave e o acid house. E o Mark diz que aquilo não é nada que ele não tivesse feito há 20 anos atrás. Fala também, por exemplo, dos Pavement. E há aqui uma música em particular que eu acho que se nota perfeitamente alguma influência. Eu não sei se a vamos ouvir aqui, mas na voz de Stephen Malkmus dos Pavement há certamente alguma influência na intuação por parte do seu precedente, Mark E. Smith. Vamos continuar agora com Container Drivers, e esta foi gravada nas sessões de John Peel. John Peel, além do seu programa de rádio, tinha também uma espécie, enfim, de showcase para vários músicos que lá passaram. Divulgou enormíssimos nomes que agora temos como grandes da música alternativa, e em particular os The Fall foram lá cerca, e acho que posso dizer mesmo exatamente 22 vezes, é muita vez. Esta foi gravada em 80, vamos ouvir Container Drivers. They cap up by 8,000 pounds, they sweat on their way down. Great pots with customs masters hang around like clowns. They are containers. And their drivers, they are containers. And their drivers, they are containers. And their drivers. But indigestion, but bowel retention. Speak for their wages. Sometimes torn short sleeves, sometimes on cigars come out of the ground. Sweat on their way down, sweat on their way down. The containers and the drivers and the drivers. The containers and the drivers. Communists are just part-time workers, and there's no thanks from the loading bay racks for the containers and the drivers. The containers and the drivers. The containers and the drivers. Adorei esta banda, que música estimulante. Foram os The Fall com Container Drivers. E vamos passar agora a fazer uma pequena referência a um projeto que nos... a uma loja que nos é muito querida, que é também um projeto de loja. Vamos... enfim, mencionar a nossa adorada Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao pop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Porto Calling é uma loja 100% vinil que está sediada no Porto, na Rua da Conceição. Fica muito perto, por sua vez, da Rua de Sedofeita e, portanto, numa zona muito, muito central do Porto. Ora, a Porto Calling é uma loja que se especializa em vários géneros. É uma espécie de curadoria do dono, do Pedro. Podem lá encontrar rock, pop, jazz, blues, funk, disco, soul, reggae, dub, ska, rock, steady, roots, hard, metal, punk, industrial e goth. Eu devia voltar a praticar esta lenga-lenga. Tem muita coisa recente da música que vai saindo, por exemplo, e que vai sendo coberta pela Pitchfork, que se ouve nas rádios, dentro do que é ainda assim alternativo, mas depois especializa-se, e essa é para mim uma das grandes valências da Porto Calling, que especializa-se em estéticas e em géneros nas quais eu não estou muito familiarizado, como é, por exemplo, o punk, o pós-punk, o industrial, o reggae. E o Pedro dá-me imensas recomendações, e se nos últimos tempos tenho ouvido mais da Fall e Wire, por exemplo, também é devido às suas recomendações. Portanto, se estiverem no Porto ou nos arredores, não se esqueçam de visitar a Porto Calling. Tem também o seu site em portocalling.com. Normalmente temos sempre uma sugestão da loja. Desta vez, para ficarmos na mesma toada, vamos continuar com os da Fall. Esta não é uma recomendação explícita do Pedro, mas sei que ele gosta muito, muito dos da Fall. E vamos ficar com a última sugestão que eu tenho deles para hoje. Este é talvez o seu trabalho mais experimental do que ouvimos aqui. Imagino que tenham coisas mais abrasivas. E é uma música cujo título faz uma explícita referência ao Scan, uma das suas grandes influências. Chama-se precisamente I Am Damo Suzuki. Há, de resto, uma componente lírica muito forte na música, na poesia de Marky Smith. Hoje não podemos analisar, mas estão convidados depois a ouvir com mais atenção. Ele dava muita, muita importância às letras das suas músicas. E ficamos com I Am Damo Suzuki. Estamos agora no disco This Nation Saving Grace, que é, paradoxalmente, recomendado por muitos como um ótimo ponto de entrada para a discografia dos The Fall. Com eles ficamos. A recomendação para hoje da Port Calling. Every day. Espero que tenha sido uma... Enfim, tenham gostado desta primeira parte do programa. Se não conheciam os The Fall, espero também que tenha servido como um bom prelúdio e que vos tenha deixado algo curiosos para investigar o resto da discografia e... Ou apenas ouvir mais algumas coisas. Eles fizeram muita, muita coisa ao longo da sua carreira e são uma das grandes bandas de rock, de punk do século passado. E antes de seguirmos com um outro nome que mencionamos na semana passada, entretanto perdemos-lo na loucura que foi há uma semana atrás, Arthur Lindsay, vamos passar primeiro pelos Kid Creole and the Coconuts, que são um projeto com o qual ele tem alguma afinidade, quanto mais não seja por terem sido contemporâneos e geograficamente... contemporâneos não será uma palavra certa para termos geográficos, mas coexistiram no mesmo espaço e acho que também partilharam a editora. Ficamos com Yolanda, do disco Off the Coast With Me, e este é um remaster de 2003. What do you know that I don't know? Tell me, what Uma maravilhosa faixa de Kid Creole and the Coconuts que se diferenciam do resto do catálogo da Z Records. Eu estou a assumir que eles fizeram de facto parte da Z Records, mas estão de resto, se não através dessa ligação, eles estão certamente ligados, quanto mais não seja por terem partilhado o espaço, por terem partilhado também uma certa cena musical. Os Kid Creole and the Coconuts tocaram com o Atimundi e também com o Arthur Lindsay. Devem ter feito algumas coisas e não podemos deixar de mencionar o obrigatório James Chance. Ora, isto vem tudo a propósito de um filme. Aliás, vi o filme na semana passada, depois já de termos feito a emissão de sexta-feira, a propósito do... O filme chama-se Downtown 81 e é possivelmente mais conhecido por ter a participação do artista Basquiat, que era francês, salvo erro, entretanto já faleceu. O filme tem uma história muito convoluta porque foi filmado em 81 em Nova York, e nesse sentido apanha Nova York numa altura mágica, porque o No Wave acontecia nessa altura, havia muitas bandas underground relevantes que estavam a despontar nesse momento. Há no filme participações, por exemplo, dos Tuxedo do Mundo, dos DNA, de Arthur Lindsay, de James Chance, dos Coconuts. E o filme tem uma narrativa muito solta e depois pontuada por esses momentos musicais que são incríveis. Ora, acontece que em 81 o filme não pôde ser totalmente produzido, entretanto perderam-se nas faixas sonoras de algumas das personagens, portanto o filme é dublado. E a personagem de Basquiat é dublada por outra pessoa, pelo artista Saul Williams, porque ele entretanto morreu, e em 2001, acho eu, quando refizeram o processo outra vez, tiveram que escolher outra pessoa, porque ele, enfim, já tinha morrido. Ora, o filme é muito interessante, a vários níveis, não necessariamente ao nível narrativo, porque aí não é nada de extraordinário, mas é uma boa cápsula de Nova York dos anos 80. E se estiverem interessados, bom, recomendo que o vejam. Isto é uma desculpa apenas para mencionarmos mais uma vez o nome de Arthur Lindsay. Vamos seguir agora com alguns projetos dele. Arthur Lindsay fez parte dos DNA, ainda hoje grava, e com muita assiduidade. Ouvimos-lo na semana passada, foi ele que abriu a emissão com Copy Me, já agora ficamos com um excerto, e aqui já acompanhado de outro músico. Ele fez também muita coisa a solo, e esta foi a música que começou a emissão anterior. Ora, há uma particularidade na carreira de Arthur Lindsay que acho importante realçar. Ele viveu muito tempo no Brasil, nos anos 60, portanto apanhou todo o movimento de Tropicália e depois daí foi para Nova York integrar e participar no fugaz movimento do No Wave. Não acredito que se sintam as influências da música brasileira no contributo que ele deu em 78, 79 para os DNA, por exemplo, mas depois nos discos a solo e neste outro projeto, por exemplo, os Ambitious Lovers, sinto que já deu alguns ares de sua graça, enfim, nas várias culturas que conseguiu absorver num curtíssimo espaço de tempo. Vamos ficar com um outro disco dos Ambitious Lovers. Vamos ouvir, por exemplo, Pagode Americano. Eu acho que há umas em que ele canta em brasileiro, não acho, tenho a certeza, não sei se esta vai ser uma delas. Ficamos com um Pagode Americano, os Ambitious Lovers, de Arthur Lindsay, o disco Envy. E voltamos a seguir. Se você vê naquela casa um monte de gente, por favor não vá em frente, porque dá confusão. Certo dia eu estava ali parado e recebi um recado. Aqui ninguém me liga na mão. Certo dia eu estava ali parado e recebi um recado. Aqui ninguém pega na mão. Certo dia eu estava ali parado e recebi um recado. Aqui ninguém pega na mão. Caramba, é fácil de acreditar. Já houve um tremendo pagode que agora vou lhe contar. Tinha pandeiro, cuíco, surdo e um violão, e também meu compadre Reinaldo tocando. Bom, não era claramente isto que eu estava à espera de encontrar no disco. enfim, é o que dá para parar as emissões em cima da hora. Vamos passar já para uma outra faixa. Arthur Lindsay. Ficamos agora com Troublemaker e esperar que seja um registro diferente. Arthur Lindsay toca guitarra e acho que é fácil perceber qual das guitarras é dele, seja em que projeto for. Se a música de Arthur Lindsay fosse uma cidade, eu era um péssimo guia turístico. Ouvimos Troublemaker do disco Envy dos Ambitious Lovers, que é Arthur Lindsay com outro artista cujo nome não me recordo agora. Mas passamos agora para um disco a solo e eu acho que era isto que estava à procura desde o início. E já me estragou aqui os planos. Vamos ouvir Mundo Civilizado, Arthur Lindsay, um disco homónimo do mesmo nome. Creio ser de 96 e os Ambitious Lovers do disco anterior, Envy, da década de 80. Portanto, um intervalo de cerca de 10 anos. E até de ti, nesse frio, nesse vento, tenho só um pensamento firme, um firmamento. Tudo é distante teu, tudo é distante. Cabelo na cara, óculos escuros, boca séria. Eu adoro o mundo civilizado, a noite indisciplinada, espalhada entre rostos, luzes de você. Longe de tudo e até de ti, nesse frio. Pensamento firme, no firmamento, tudo é distante teu, tudo é distante. Cabelo na cara, óculos escuros, boca séria. Eu adoro o mundo civilizado, a noite indisciplinada, espalhada entre rostos. Thank you. pronto, acho que é uma amostra suficiente do que podemos esperar de Arthur Lindsay. Ele fez muita coisa ao longo da carreira e estamos apenas a abordá-lo superficialmente, mas vamos agora começar a andar para trás no tempo e chegar à altura em que ele participou nos Lounge Lizards, um grupo de jazz no qual ele tocava guitarra. E aqui estamos a aproximar-nos muito, além do final da emissão, também do período no wave de Arthur Lindsay. Ficamos com Au Contraire Arthur, que, enfim, imagino que seja algo como Ao Contrário Arthur, e ele toca guitarra e os outros tocam outras coisas. Eu digo-vos já tudo a seguir. Ficamos com a música dos Lounge Lizards e vamos ainda ouvir mais uma, ainda com Arthur Lindsay na guitarra. Ele apenas participou num disco do grupo de jazz, eles depois continuaram a sua carreira. E há ainda um trabalho neste estilo, enfim, se calhar até podíamos ir para ele agora. Tenho pena porque gosto muito da guitarra de Arthur Lindsay neste registro, mas já que estamos em... Enfim, já que hoje... Estivemos a pescar um pouco em todo o lado. Podemos chegar com os Golden Palominos, é o projeto de John Zorn, que inclui, entre outros músicos, também o nosso amigo Arthur Lindsay. Eu nunca ouvi isto, vamos ver o que é que sai daqui. que não é o que estamos a ouvir agora. Agora estamos a ouvir os Lounge Lizards. E se calhar ficamos com eles e depois com os Golden Palominos. Ficamos com mais uma música dos The Lounge Lizards, com Arto Lindsay na guitarra e depois outros músicos. E é isto que eu tive para vocês hoje. Espero que tenham gostado desta emissão bem mais calma e tranquila que a emissão anterior, embora tenha sido mágica à sua maneira. Relembro que, se a quiserem ouvir agora, basta tornarem-se nossos patronos no patreon.com/amosca. Para uma simbólica quantia de 1 dólar já vos permite aceder a uma série de coisas. Ora, assim me despeço. Vamos ficar com The Golden Palominos depois, mas eventualmente vai ser cortado pela hora da Rádio Lisboa. Quero mandar um abraço a todos vocês e dizer-vos que volto para a semana com novidades, e que nesta última semana tenho lido o livro Retromania, de Simon Reynolds, e tem sido uma experiência que produz muita reflexão sobre o mundo da música, a forma como consumimos música, e espero também poder falar sobre isso com vocês numa outra altura. Teria sido para hoje, se não me tivesse perdido com o tempo. Relembro que a Mosca tem o seu blog em ucoprofago.wordpress.com. Temos o Facebook em facebook.com/. Nessas duas plataformas podem ouvir os. So don't forget to subscribe to my new channel and like. Na primeira e na segunda podem interagir de uma forma mais direta com este programa. Sinto-me sempre à toa, tipo, nunca sei o que aconteceu agora. Nunca sei o que é que está a passar comigo. E eu acho que desconfio o que será. Fiquem também sabendo que a Mosca tem agora um Patreon, a coisa de mês. Eu suspeito que possa estar grávida. Eu sei que parece estúpido. Vos diferenciar, mas é uma forma de. Homem, né? Eu acho que agora já é possível homens engravidarem. Acho eu. Só, mas também. Não estou muito informado sobre o assunto. Eu sei que eu não tenho nada a estar grávida. Não é necessário que façam. por dentro. Acontecer, não sei, mas é um mundo é estranho, meu. E tu estava na internet. Por favor. So don't forget to subscribe to my new channel of you Ouvimos os The Golden Palominos com Hot Seat. Esta música ficou quase exclusiva para o podcast porque a emissão em direto terminou a meio da música. Acontece nas emissões da Rádio Lisboa. Ora, se ainda estão aí, é porque nos ouvem em podcast e se assim é, muito, muito obrigado, porque são também um público que quero e espero conseguir fomentar. De resto, não se esqueçam que temos o blog em ocuprofago.wordpress.com e também no Facebook, em facebook.com/amoscadarrumo. E temos também o Patreon, em patreon.com/amosca. E, enfim, tenho insistido um pouco, espero não estar a ser demasiado impositivo. Mas se estiverem curiosos, podem simplesmente mandar uma mensagem para o Facebook ou para o e-mail, se o encontrarem, ou no blog, ou algo do género, e peçam para ver o que é que está disponível e se vale ou não a pena investir um euro mensalmente, até porque podem terminar quando quiserem. Se quiserem, podem debitar um mês e depois sair, e ficamos amigos na mesma. E é isto, espero que tenham gostado, espero que tenham uma ótima semana, ou um resto de semana, dependendo de quando ouvem o programa, e espero ter-vos desse lado em breve. Muito obrigado e até uma próxima.